Sejam bem-vindos todos ao nosso episódio ponto 40. Sim, esse episódio não é o de número 40, ele é o ponto 40. Cal SW Smith. Tem nome de arma, porque esse episódio é sobre Grand Fucking Theft Auto, ou popularmente conhecido como o Grande Ladrão de Carros. Mas explicaremos durante o episódio que não é o Grande Ladrão de Carros. E para dar todas essas explicações, temos aqui a nossa quadrilha de hoje, que abre com Cetista, Homem Mal, Palos, João e este que vos fala, Lula Molusco. Agora para os comentários do último cast, que foi sobre os jogos da infância. Esse cast aí teve alguns comentários aí. O pessoal gostou. Alguns, muitos, né? É, acho que o pessoal gostou um pouquinho, não sei. Tem impressão, né? Vamos lá então. Teve um pessoal aí que fez as listas dos jogos que eles gostaram, né? Eu vou acho falar quase que. Todo mundo fez, né? É, praticamente, tirando uma guerrinha que teve no final, mas praticamente todo mundo fez uma listinha, né? A gente não vai falar os jogos da lista, porque se a gente for falar os jogos da lista de todo mundo, a gente vai ficar aqui umas 3 horas e não vai conseguir, né? É, principalmente a do Doctor também, que foi uma lista bem grande. O Doctor mandou praticamente tudo que ele jogou na infância, né? Aí eu vou falar o nome aí das pessoas que fizeram a lista, né? Então foi o PS3, o General J, o Marcelo, eu não consigo pronunciar esse nome, do Santos, o Dragonic, o X-Angel X, o Zombie, o Death Cubics, o Colossus Killer, o Caos XXX, o Glauberto Desco, o Márcio Augusto, acho que faltou um to, o Victor 64, o Webstar, o Enogueira Júnior, o Valentão da Aurora e o Dani 360007. Se a gente não falou de vocês aí, perdoem a gente porque tinha muito comentário, então deve ter ficado no limbo aí. Pode ter passado desapercebido, né? É, ficou no limbo. Teve também o Myron, que falou que o... Ele ficou emocionado quando começou a tocar o Porão Pompom do muito Top engraçado, Gear 2. Pior que dá pra ver o sotaque dele no comentário, né? Eu já morei lá no Nordeste, lá eu conheço, só de olhar de longe já sei quando... Ah, então a gente não sabe, é uma dedução, né? É, não, mas com certeza. O Myron é da região Nordeste do Brasil. Se não for, comenta aí. O Topeira, eu acredito que é do cast do Visão Histórica, né? Se não for... Comentei também. Colocou uma lista e falou do Chip and Dale, acho que é do NES, né? Que era um jogo muito bom mesmo. A gente não comentou dele, mas vale a pena. É, a gente falou de vários. Na verdade, esse... É, não dá pra falar de vários. Dá pra fazer o 2, o 3, o 4, o 5, né? É. Porque eu mesmo deixei vários de fora. Ad Infinitum, né? Daí esse aí é... É, sim. Vai até... Então, ele também falou do Doom Troopers, que eu acho que o... Quem falou? O João, né? O João, né? Ele falou que era conhecido como Contra Ruim. Foi, inclusive, foi até que eu falei pra ele, né? É, deve ser ruim mesmo. Eu lembro só do nome desse jogo, mas não lembrava, nunca vi ele. Bom, se todo mundo falar que é ruim. O Mimito, acho que agora ele não vai mais pedir um cast de GTA, né? Não, então ele vai sim, porque ficou de fora os novos, né? O 4, o GTA 4 e o Chaneta Wars. É, mas não, tá bom, né? Só isso aqui já tá bom, né? Já... Por enquanto chega, né? Chega, né? O Doctor, ele fez a lista, né, de jogos, uma lista gigantesca aí, citando detalhes de cada jogo. Então, sim, faltou só ele colocar que roupa ele tava usando quando ele jogou cada jogo. Ativamente pro Doctor aí. O Hell Knight, ele disse que gostou da ideia do cast, mas ele achou que o cast ficou longo, cansativo e algumas partes sem música, né? Bom, se ele achou o longo ruim, esse então ferrou, porque esse tá bem maior. Então não ouça o cast, acho que é o 2, tem 2 horas e pouco. E não ouça esse também, que tem 1h40. É. E depois no final aí dos comentários, teve uma guerrinha aí do PS3 Maximus e o Halloween, né, do qual console é o melhor, mas... Ah, é o pessoal sempre com trollagem, né? Trollagem não será mais admitida aqui. Já vamos deixar avisado, né? É, então o que eu não consigo entender é assim, como que um assunto que é jogos da infância passa para um console wars, né? Como é que eles conseguem essa proeza, né? Eu também não consigo entender. Só, a única explicação é os dois serem patrocinados pela Sony e Microsoft. Pode ser, quem sabe? Será que não é? Acho que não. Bom, e teve também o pessoal aí do Twitter, né, que tá participando bastante, que é o @AlvaroGeneralJ. Quem será que é esse? Como sempre. O @BlackFamir. Não sei se é isso que pronuncia, não sei se é isso mesmo. O Esse aqui é impronunciável. É WIRMRAWR. Famoso. Famoso, né? O @DRNico, que fontes me dizem que é o Second Bad Guy. Tem o Bodão Metal também, que tava conversando lá no Twitter. Bodão Metal? Bodão Será Metal, que é o mesmo que eu conheço? Talvez, hein? Bodão Metal que eu sei é da banda Side Effects. Será que é ele? Será? Não sei, não. Vamos ver. Ele disse que toca a música do Top Gear no baixo, mano. Manda aí pra gente, a gente coloca de fundo se você mandar aí. No cast. E tem também o Bruno Torre _, que é underline errado de falar. 89. Então, pessoal, agora um recadinho aí. É que tá chegando o final do ano, né? Chega Natal, Ano Novo, época de festa, o pessoal viaja. E o OrionCast vai ter que dar uma pausa aí. Então a gente vai ficar fora algumas semanas. A gente ainda não tem a data exata de quando vai parar. Mas a gente já tá avisando pra não ter problema aí, né? Todo mundo vai tirar férias, inclusive a gente, né? Então, todo mundo tá de férias. E esses foram os comentários do Cast 39. E fiquem agora aí com Cast 40 sobre GTA. Sobre bandidagem no GTA. O grande ladrão de carro. Exato. E começando o nosso cast de hoje, como já disse, a gente vai falar de GTA, um cast que a galera pediu aí pra caramba, né? Mimito. Tempo, Mimito. General Jota. General Jota. General Jota. O dia chegou, mas a gente sabe que um dia não é suficiente pra GTA, então a gente vai focar nos jogos mais antigos e pros jogos mais novos da série a gente tem planos especiais que a gente garante que vocês vão curtir. Começando aqui, temos o nosso GTAólogo, seria? O que vocês acham? Assim como o João era o zumbizólogo, né, João? Especialista em zumbizologia, o nosso especialista em GTAlogia está aqui. O cara que dirigia o carro toda vez que a gente joga online, Homem Mal, nosso piloto de fuga oficial, será explorado neste cast para mostrar o conhecimento que ele tem das... Vocês acham que fica bem GTAólogo? Ou GTA-ólogo? Eu prefiro criminólogo. Criminólogo? Não, GTAlógico, pronto. GTAlógico? O que você acha, João? GTAólogo. Pô, o cara é homem mal, cara. Joga GTA, é homem mal mesmo. É homem mal mesmo. Não precisa mais que isso, não. Ele tem que falar no sotaque carioca agora, porque pelo marketing viral que tá rolando lá do nosso cast lá no Rio de Janeiro essa semana, ele tem que falar em carioquês. Galera do Rio tá experimentando nossa ação publicitária aí, né? Porque a gente tá conquistando aí, né? Nossa, galera, isso é delírio nosso, hein? Isso é delírio nosso. A gente quer ser preso aqui em São Paulo, vai estar ligado com isso. A gente não quer ser preso. Mas começando... Um abraço pro Rio de Janeiro. Continua lindo. Começando, né? O primeiro jogo é todo furadinho, eu adoro. Mas os furinhos a gente tampa depois, eles tampam depois. Vai ficar legal. Dá pra fechar com massa. Dá pra vedar. Então vamos lá, começando o nosso cast. O primeiro GTA, óbvio, chamava GTA, né? É um jogo que saiu pra PC e PlayStation 1, homem mal? PC e Play 1. Play 1. Ah, eu lembro que ele era em 2D. Né? Se a gente via de cima, sim, não era ainda poligonal. E você podia fazer muita coisa. A cidade era. Você via ela de cima, não era visão lateral ainda. Não tinha, acho que, recurso pra época, né? Mas não, eu sei que o Homem-Mal jogou bem esse mesmo. Jogo. Tudo top-down. Esse Homem-Mal jogou bastante GTA 1, né? O que você pode dizer do GTA pra... Então, ele ainda não era desenvolvido, ainda não existia a Rockstar, né? Era a DMA. E não tinha muito jogo parecido na época. Apesar dele ser top-down, bem simples. Até uma dica aí pra quem não jogou, esse jogo hoje ele é domínio público. Entra no site da Rockstar lá que você consegue baixar e jogar. Praticamente qualquer relógio hoje em dia deve rodar ele com o pé nas costas. Mas ele é o jogo que lançou a base de GTA, né? Que você é um criminoso, você trabalha para criminosos. Só que nesse GTA o objetivo era você conseguir uma quantidade de dinheiro para poder ir para outra cidade. Que existiam três cidades no jogo, que eram Liberty City, San Andreas e Vice City. E você conseguia uma quantidade X de dinheiro para poder mudar de mapa. E o legal dessa versão também, que ela tem uma versão para Game Boy Color. E o legal de jogar... Cara, eu lembro disso. Pra Game Boy, eu lembro disso. Ô, Mimau, você Oi. Jogou no PS1 ou no PC? Eu joguei no PS1, no PC e no Game Boy. Quantos disquetes para instalar no PC? Cara, no PC já era CD-ROM, mano. Já não era tão velho assim, não. Era 97. Então, geração PlayStation 1, o PC já tinha CD-ROM. Já. Já tinha CD-ROM. João, você chegou a ver o jogo na época também? Sim, eu joguei uma vez apenas o GTA 1, né? O que eu joguei mais... depois eu falo sobre mais que eu joguei, que era a expansão do 1, mas só cheguei a ver. E apesar de o GTA não ter tido um jogo igual na época... Ele sofria de um efeito de um jogo de Super Nintendo, que era o Boogerman, não sei se vocês lembram dele. Nossa, cara, eu joguei. É aquele que tirava a catota do nariz. Isso, cara. Ele tinha esse mesmo efeito porque na escola, quando saiu o Boogerman, todo mundo ficava falando, pô, tem um jogo lá em casa, e a gente fica peidando, arrotando, jogando meleca. E ninguém cara. E o GTA foi a mesma coisa, eu tô com o jogo lá em casa, que eu roubo o carro, eu mato pessoa, e ninguém na escola acreditava, viu? E era uma lenda foda, até que eu fui na casa do amigo meu que tinha um Play 1, eu nunca tinha visto o jogo, e joguei lá um pouquinho e tal, me diverti, bem legal. Bacana. Cetista, você jogou na época também ou você pulou essa geração? Cara, eu lembro de ter jogado alguns GTA top-down e bastante assim, e matando os Hare Krishna. Eu só matava Hare Krishna, era só o que eu fazia. Eu não sei porquê, mas me dava um sentimento pacífico, sereno, eu diria, quando eu matava os Hare Krishnas. Acho que as almas serenas deles passavam pra mim. Mas eu não lembro qual era. Te dava uma paz. Mas, cara, te dava uma alma serena, etc, etc, etc. As duas coisas legais sobre os Hare Krishnas. Tipo, uma coisa que eu acho fantástico no GTA é que, meu, pouquíssima coisa é inserida ao acaso. Os Hare Krishnas, por exemplo, eles sempre andam em grupinhos, né? Se você atropelar todos de uma vez, sem errar nenhum, aparece escrito na tela uma palavra chamada Guranga. Hoje e essa desbloquearia um achievement, né? Chamado Guranga. Então, aê, isso mesmo. Eu não sei nem por que não inventaram, não colocaram isso no 4, mas esse Guranga, se você no primeiro GTA, você podia escolher até 8 personagens e mudar o nome deles. Se você colocasse o nome de um personagem como Guranga... ativava sangue infinito conforme algumas outras cheats, mas essa era a única cheat que você pegava em game atropelando todos os Hare Krishnas. Nossa, que coisa louca. Não sabia disso. Rockstar já causando desde o princípio. Mas é curioso, né, saber que eles já tinham planejado o nome das três cidades, né, ou seja, Liberty City, Vice City e San Andreas lá no primeiro GTA. Vocês não acham que foi, tipo assim, os caras tiveram uma baita de uma ideia pra época, mas que ainda a tecnologia não permitia eles realizarem todo o potencial dela? Olha, cara, eu acho que eu não sei, porque no próximo GTA que a gente vai falar, no GTA 2, ele são outros nomes. Esses nomes só vieram retornar depois. Depois. Eu acho que foi meio. Mas antes de GTA 2, houveram expansões, né? Houveram expansões. Que é o GTA London 1969 e 1961. E o engraçado é que o London 1961 ele é a expansão da expansão. Ele só saiu pro PC. Você tinha que ter o GTA. Aí você tinha a expansão London, aí você tinha a expansão 1961. no PS1 não tinha essa expansão. Era um disco só do London 69. Uhum. É, um precisava do outro, talvez na época os caras acharam que não valia a pena lançar, como ia ter que amarrar conteúdo, esse tipo de coisa. Essa mania de DLC é antiga, então, né? É antiga, é um sonho antigo que os caras estão realizando agora. É um sonho antigo. Só que na época não era downloadable, né, cara? Era, você tinha que fazer o download da prateleira. Da prateleira, passar pelo caixa e levar pra sua casa. Foi bacana. Bacana. Eu achei interessante isso, eu não sabia que tinha o nome das cidades no primeiro GTA. Com certeza foi. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas não é só o nome das cidades, não. Porque pelo que eu li, assim, se você pegar o desenho das cidades do primeiro e comparar com o desenho das cidades desses atuais, é igual, cara. Ah, mas isso só pode porque as cidades são baseadas em cidades reais. É isso que eu ia falar. Exatamente isso. É. Eles não são exatamente iguais, eles são iguais de formato, o conteúdo sempre muda de versão em versão, mas é isso mesmo, cara. Sempre foi baseado em Miami. Caramba, é Miami, Nova York. É Miami, Nova York e a outra e São Francisco. São Francisco. São Francisco, Las Vegas e qual que era o outro do San Andreas? San Fierro, que era para a parte do Silent Next. Mas é San Fierro, Las Venturas e Los Angeles. Los Santos. Tinha Los Angeles também. Então. Mas aí a gente vai falar mais pra frente, porque logo depois deve ter feito sucesso, né? Lançaram GTA 2, que também, que eu me lembre, foi de PC e de PlayStation 1. Estou enganado? Homem mal? Não, com certeza, com certeza. E GTA 2 também saiu pro Game Boy Color. Ah, também saiu, é. Nossa, cara, é uma proeza. Eu lembro do pessoal falando de GTA pro Game Boy. É uma proeza sem tamanho GTA pro Game Boy. Uma proeza técnica, assim, eu digo. Consegui fazer. Só de conseguir fazer. Não, e o legal que comprimiram daqui, apertaram dali, mas não tiraram nada. Do GTA na versão do Game Boy. Tiraram, coisa de sangue, essas coisas, mas tipo, não diminuíram a cidade, não diminuíram o veículo, nada, nada, nada, nada. Tamanho de mapa era igual. Tamanho de mapa era igual. Tanto que na época era considerado o maior jogo de Game Boy. Eu acredito que seja o maior cartucho, assim, em espaço. Com certeza, porque é pela quantidade de conteúdo que tem em qualquer GTA. Porque é o primeiro jogo, não sei, pelo menos assim, o primeiro jogo que eu me lembre, eu não sou... Não tenho a formação de jogador de RPG. Então, eu sempre vi os jogos divididos em fases, né? Mas era o primeiro jogo que eu vi, assim, GTA, que eu consegui falar, tem uma cidade no jogo. O primeiro jogo que eu tive contato, que esse jogo é uma cidade inteira, né? Então, eu acredito que outras pessoas tiveram contato com jogos que tinham cidades. O jogo, mas é o primeiro jogo, uma cidade mesmo, assim, contemporânea, igual a que a gente vive, foi GTA. Tinha muita cidade medieval, realmente, nos RPGs, mas RPG é aquilo, pode ter um mundo aberto, mas você não consegue ir, por exemplo, até o final. Você não vai ter level. Lá tem os bichos level 70, você vai ter uma limitação, né, cara, que é o level. No GTA não, pra onde você for, você vai jogar, entendeu? Não tem essa. Uhum. E não é um cenário, é fictício e não é fictício ao mesmo tempo, né, pras pessoas. Curioso isso. Paulo, você chegou a ter contato com o GTA 2? Cara, eu sou que nem um setista, meu. Eu tive contato com esses GTAs com a visão de cima, só que eu não lembro quais eram, cara. Uhum. Você lembra que era um GTA e você jogou pra zoar. Não chegou a fazer missões, as coisas. Meu, as coisas legais assim que eu lembro por exemplo, o caminhãozinho, por mais que no começo ele fosse extremamente lento, quando ele pegava embalo, cara, nada parava. Ele era o mais rápido do jogo, fácil. Assim, outras coisas que eu lembro, tipo, as paredes pareciam ser feitas de borracha. Parecia carrinho de bate-bate, você batia e voltava pra trás, cara, era muito engraçado. Bacana. Cientista, você jogou o 2? Pô, mesma coisa, cara. Provavelmente sim, provavelmente não. Não tenho a mínima ideia. Sei lá, eu só sei que eu matei Hare Krishna, mano. Só matei você sabe que você matou Hare Krishna. E eu ficava indo atrás do carrinho vermelho, que era o mais rápido. E aí eu pegava ele e batia na próxima rua, porque eu não conseguia controlar a porra do carro, que era rápido animal, assim. Ficava tentando matar a Hare Krishna tudo num drift só, tá ligado? Pegar um drift e matar todo mundo num drift só. Então, cara, eu acho que será, cara, eu espero que até um alô, eu lembro desse carrinho vermelho também, cara. Então assim, eu não sei não, cara. Curioso, o primeiro contato... Se eu joguei um ou dois. Curioso, que o primeiro contato que quase todo mundo tem com GTA é pra todo mundo, pelo menos assim que eu conheço, né, que jogou, primeiro contato com GTA, o pessoal gasta um tempo zoando. Acho que é a maior novidade, assim, gasta um tempo zoando. Depois começa a se interessar pelas missões. Oi. Ô, meu irmão, você sabe me dizer se o GTA 2 era a mesma engine do GTA 1, cara? Não, era diferente, cara. Que era muito mais bonito, cara. Era muito mais bonito. As luzes e sombras eram impressionantes, cara. Era muito bom mesmo. Mas foi a mesma empresa do GTA 2, era a mesma empresa do GTA 1? Foi a GMA Design. Ainda era... Foi ela que virou Rockstar um pouco mais pra frente, mas ainda era o mesmo esquema, a GMA e a Take-Two. Que era a DMA era responsável pelo Lemmings, se eu não me engano. Eu creio que sim. Pô, cara, muito bom então, bicho. Lemmings é um jogaço. Mas aí, o que aconteceu? Como a DMA virou a Rockstar? Conte pra gente. Ela foi comprada, colocaram, fundiu com outro estúdio. Na verdade, não. Ela cresceu e houve necessidade de se criar novos estúdios em lugares diferentes. E daí veio o nome, o Dan Houser lá. O Dan Houser lá inventou. Ele saiu fora, né? Uhum. E, tipo, como mudou o presidente, mudou tudo aí, eles decidiram mudar tudo uma vez. E virou a Rockstar. A Rockstar. E aí a Rockstar, eu lembro de ver o nome Rockstar pela primeira vez quando eu botei um jogo no PlayStation 2 chamado GTA 3. Eu acho que aí foi o choque pra muita gente. Eu já tinha visto os outros GTAs assim, mas não era alguma coisa que tinha me prendido, chamado tanto a atenção. Mas quando eu vi GTA 3 pela primeira vez, as possibilidades, o que o jogo oferecia, eu nunca tinha visto algo como GTA 3, tecnicamente falando, né? Porque os caras já tinham tido a ideia nos outros GTAs. Mas realmente eu fiquei muito impressionado quando vi física, carro... Sistema de dano em tudo que é veículo, explodindo. Mas eu quero que vocês falem, assim, como que foi o primeiro contato com o GTA 3? O que vocês ouviram falar? Porque eu acredito que, apesar de todo mundo aqui ter jogado um pouquinho, ter tido algum contato com GTA 1 e GTA 2, não foi o blockbuster ainda, não foi a explosão da franquia como foi GTA 3. Cetista, na época, como é que foi o GTA 3 pra você? O GTA 3 eu achei legal. Primeiro que a jogabilidade era única para a época, assim, né? O que mais me impressionou era a liberdade de, tipo assim, tava perseguindo alguém, tava indo atrás de alguém. Eu não precisava necessariamente seguir as ruas, eu podia, tipo, invadir canteiro, tá ligado? E pela contramão, tipo, fazer o meu próprio caminho para chegar nos lugares que eu queria chegar. Que isso era muito fechado antes do GTA 3, os lugares, como você atacar as quests, né? As coisas para fazer. Praticamente só tinha as ruas, né? Isso você tá falando de outros jogos que não são GTA. É porque GTA, como assim? Teve, né, cara? Você pode... GTA sempre teve, cara. Mas eu tô falando na engine 3D. Tipo, então. A engine 3D, eu tô falando. Top down, sim, mas eu tô falando. Tipo, depois que ele fez essa mudança pro 3D, não tinha nenhum jogo 3D que tinha essa liberdade absurda e a violência que tinha, né? Tipo, das armas e tudo. Nada, tipo. Só a história, os personagens que você conhecia. Acho que assim, ele meio que introduziu esse jeito novo de fazer jogo. Acho que antes não tinha nenhum outro jogo com essas características. E isso que a gente fala de playground de destruição, né? Tipo, você chegava, aí você olhava as pessoas andando na rua, a primeira coisa que você pensava, o que acontece se eu matar uma velhinha de 80 anos? Aí você vai lá, dava um tiro na fuça dela, entendeu? Aí vinha a polícia, e o mais legal, eu acho, que eles fizeram foi que a morte não é, ele não traz tantas consequências quando você morre ou quando você é preso. Tipo, você só perde um pouco das suas coisas. Eu não lembro se era exatamente assim no 3. Eu acho que é. Você perde as armas, você vai parar no hospital, perde, perde as armas. É, perde dinheiro você e perde as armas. Exato. Perde dinheiro, mas você volta e pode fazer tudo de novo depois. E, tipo, se eles fizessem algo mais punitivo que isso, ia cortar muito da diversão do jogo. Então eu acho que eles foram espertos em fazer isso. Então o mais legal era essa liberdade de atacar de qualquer jeito, é assim, pro caminho que a gente quiser, as quests, e a diversão de sair atirando na cara das velhinhas. Legal. Palos, então você acha que a fórmula aí era o crime compensa? Com certeza, mas olha, GTA 3 eu confesso. Você só perdia uma grana as armas, o crime compensa. Fórmula é essa. Opa. GTA, que a primeira vez que eu joguei GTA, cara, eu atropelei umas pessoas, tava veio polícia, e quando eu vi que a polícia ia atrás, foi recompensador, entendeu? Porra, que foda, agora eu vou ter que fugir da polícia. É muito legal, cara. Legal, bacana. E outra coisa que eu fiquei... assim, a estrutura de missões do jogo, assim, eu achei, eu não sei se também porque eu não tinha me aprofundado nos outros, mas eu achei, apesar do personagem não falar... eu achei, tem momentos que você não sabe que missão pegar, de tanta missão que você tem, e até pra falar da história do personagem, é o Claude, né, o personagem do primeiro, o que não abre a boca, né, e o acho que é o seu favorito, meu irmão. Não pelo carisma. Nico Rocks, meu, Nico Rocks. Nico Rocks. Depois a gente ainda vai, a gente vai estimular essa briga no mural aí. Essa briga no mural, qual é o personagem de GTA que você mais gosta? Ou no site mesmo, ou dos protagonistas da série, né? Vou te falar que esse mural não tá precisando de estimular a briga, não. Não tá precisando, né? Mas vocês não acham que o mural já tá no clima de GTA? Ah, opa! Opa, fechou! Então. Se não for de GTA, pelo menos de State of Emergency, que é um outro jogo da Rockstar que não ficou tão famoso quanto GTA. Mas para falar da história, Mimal, o que você pode falar aí da história? Quem não jogou, né, tá interessado em jogar e gosta mais do foco de história, o que você pode dar uma pitadinha aí da história do GTA 3 pra gente? Então, antes de entrar no esquecido, a gente tá falando dos Hare Krishnas, Sim. Eu devia estar concentrado em outra coisa, mas os Hare Krishnas aparecem no 3 e no 2... existe a gangue dos Hare Krishnas. Você faz missão pros Hare Krishnas também. Oh, isso que eu falei. Isso que eu falo que GTA tem alguma coisa com os Hare Krishnas. E quando saiu o GTA 3, tinha dois jogos que eu jogava muito. E eu sempre sonhei. Falei, nossa, meu, se esse jogo se juntasse com esse outro jogo, ia ser o céu, ia ser tudo que eu queria. Quais eram esses dois jogos? Eram GTA 2 e Driver. Driver, cara. Meu sonho. Eu ia falar justamente isso. Que na época do GTA 3 eu jogava Driver. Então, cara, clássico, é um clássico do PlayStation. Então, meu sonho era mesclar os dois, cara. Mesclar você andar, atirar e causar na cidade e a visão de direção do Driver, os becos, os carros e tal. Quando eu peguei GTA 3, assim, que eu joguei, eu falei, meu Deus, tipo, olhei pro céu assim, falei, não pode ter vindo de lá. Eu olhei pra baixo. Falei, obrigado. Não, assim, eu acho que GTA, especialmente partindo da era 3D dele, né? É o jogo assim, se você alguma vez na sua vida teve alguma necessidade de contratar uma puta dentro de um carro, comer ela no carro, depois que a puta sair, você atropela ela e rouba o dinheiro que você pagou ela pra comer ela. Cara, esse é o jogo pra você, cara. Se você alguma vez teve essa pretensão. E várias outras coisas, como atirar na cara de velhinhas de 80 anos com vestidos rosa, né? Cara, eu não acreditei no GTA. Eu jogando, eu tô completamente inocente, GTA 3. Aí, tipo, parou uma mina, a mina falou com o cara, entrou no carro, né? Falei, ah, que da hora, né? Aí eu andando, falei, ia pegar um pulo. Que tem na parte de cima, perto do... Quem tiver com GTA preso também, perto da mansão do Leone, antes de descer pra área do hospital, descer pra entrada do metrô. Você... Aí tinha um pulo, né? Aí eu fui pegar o pulo e bati na árvore. Aí o carro parou embaixo da árvore, que merda. Aí o carro começa... O carro começa a balançar, cara. Aí que eu me toquei, falei, caramba, velho, que ele tá traçando a mina dentro do carro, cara. Meu, foi cara, bizarro. Eu tive um momento de inocência também no GTA 3, mas na realidade, assim, foi de ver a possibilidade que o jogo dá pras pessoas, né? É, tem uma missão, é uma missão logo do começo do jogo, que os caras mandam você matar um chinês que fica vendendo droga numa barraquinha de yakisoba, que é no bairro chinês. Punk Noodles. Isso, Punk Noodles. E aí o que acontece? Você chega à rua, a rua é fechada, ela não passa veículo. Então, o que que o limitado aqui, o acostumado com jogos lineares até o momento, fazia? Parava o carro, descia, ia a pé na rua, matava o cara e tentava fugir. Só quando você mata o cara, a gangue inteira vira pra você. Meu primo, olhando aquilo, né, falou assim, nossa, como você é burro. Aí eu falei, mas burro por quê? Eu morri duas vezes tentando fugir depois da gangue. O problema não era matar o cara. Era você matar e conseguir fugir de todo mundo sem tomar aquela chuva de bala. Ele simplesmente pegou, parou, ele olhou, ele nunca tinha jogado o jogo. Ele, como é que joga? Parou, ah, é aqui, assim, ah, tá, então é fácil. Pegou, ele falou, você pode roubar qualquer carro? Eu falei, pode. Ele pegou, roubou um Hummer. Até aí tudo bem, eu falei, meu Hummer não vai entrar na rua, vai bater nos postinhos e não vai entrar. Ele parou na frente da rua com o Hummer, pegou outros dois carros menores que estavam passando em frente e colocou na frente da rua nos postinhos aonde não dá pra passar carro. Ele veio com o Hummer, passou por cima desses carros, caiu dentro da rua, o cara saiu da barraca, ele atropelou o cara, atropelou todo mundo da gangue. O carro, porque dentro do carro você é praticamente invencível, né? Então você aguenta muito mais tiro. Aí eu parei, fiquei olhando e falei, não acredito nisso. Não acredito nisso. Cara, por que eu não tinha pensado nisso antes? Assim, é, e aí umas então. Coisas que eu fiquei falando, cara, só GTA é propicia. É uma liberdade com uma simplicidade, né? Porque ele é diferente de um RPG, ele é um jogo de ação. Né? Mas o que eu acho legal é que ele não precisa ser cirúrgico, né? Igual nessa tela aí mesmo, tipo, eu lembro de ter morrido tentando fugir. Aí da última vez que eu tentei, eu cheguei lá dos postinhos tentando descer passar de carro e comecei a picar granada, tá ligado? Devo ter matado umas 70, 80 pessoas ali, mas cumpri a missão. Tipo, você tem que matar um cara, sim, mas agora, se vai morrer 50, 60 no processo, azar, é ossos do ofício. Fazer o quê, né? É. Faz papel na assim, mas, puta, né? Mas as características do 3 que faz ele... É o Meimal, você que é o nosso GTA logologista. As características do 3 que faz ele ser diferente dos outros 3Ds que vieram posteriormente. Cara, diferente não, porque os GTAs, uma coisa que eu acho ótimo, que o GTA sempre manteve a fórmula e foi adicionando elemento. Então, do 3 pra frente, ele só ganhou, ele não perdeu nada. Acho que o que tiver de diferente era o personagem, que não tinha tanto carisma. Uma coisa que ele não faz mais, que o personagem do 3 mostrava o dedo. Se você estivesse andando na rua e um carro parasse em cima de você e buzinasse, ele virava e tacava o dedão pros caras. Inclusive pra polícia. E isso ele não faz mais nas versões novas. Igual o Nico, tudo mostra a banana, né? Mas, cara, perder não perdeu nada. O personagem do 3 nadava, meu irmão? Não. Não? Não. Ah, mas e aí, então? Aí depois... Minto. A única coisa... Não, o personagem do 3, ele não nadava, não. Se você caísse na água, você morria. Não tinha o que fazer. É nadar mesmo, cara? Só o San Andreas pra frente. Só no San Andreas pra frente, personagem. Só o Carl Johnson, CJ. É. Isso. Ah, mas... E o que veio depois do 3 foi o Vice City, né? Mas o GTA 3, ele ainda teve, digamos assim, o que eu chamo de expansão num console portátil. Que foi o GTA Liberty City Stories. Que tá ligado com a história do 3. Antes disso, ainda teve a versão do Game Boy Advance. Uhum. Que ela se Game passa... Boy de novo. Game Boy sempre ali, vocês percebem. Eu lembro do pessoal falar, quando saiu o Chinatown Wars, ah, finalmente, GTA no console da Nintendo. Falei, ih, meu, GTA cansou de matar no Game Boy, cara. A versão do Game Boy Advance, que ela é legal... Só que é um pouquinho ruim quando você sai do carro, a animação do personagem não é tão legal. Mas ela passa um ano antes do GTA 3. E todo mundo lembra, no começo do GTA 3, tá lá no carro, no carro forte lá, no carro da prisão, você, os bandidos e o 8-Ball. que é o cara que faz carro bomba, né, no GTA 3. E no GTA Advance, não é GTA 3, GTA Advance, no final dele, o 8-Ball vai preso. Ou seja, GTA 3 ela é uma sequência direta do GTA Advance do Game Boy. Do Game Boy Advance. É, porque no começo você tá sendo transportado num carro com o 8-Ball e com o vilão do jogo, né? É. É que eu esqueci o nome dele agora, o velho lá de bigode. Ah, o... Mario? Não, é o... Não, esse é de cabelo branco e bigode branco. O Mario é o chefe dos Leones lá, eu esqueci o nome dele. É o chefe dos Leones. É o Don Corleone do jogo. É, isso aí. É, tem a máfia italiana, isso que eu também achava muito louco do jogo, assim. É, quando você. Aquelas partes que você vê as máfias se pegando, você tá de repente passando numa rua, que ela é a intersecção entre o bairro chinês lá e o bairro da máfia italiana, de repente começava a rolar. Eu achava aquilo impressionante. Começava a rolar tiroteio de uma facção contra a outra. Contra os Leone, pode crer, cara. É, era muito engraçado ver isso acontecer. Eu lembro desde o GTA 2, cara. Tinha Yabassi. Então tinha, mas era. É que no 3 é muito impressionante isso. Você tá passando na rua assim, o tiro pegava no teu carro, quebrava teu vidro. Cara. Às vezes você passa. Tipo, se tivesse com pouca energia, você não podia nem arriscar passar ali. Cara. Aconteceu de eu morrer assim, tipo assim, eu tô voltando de uma missão com pouca energia. Aí rola uma. Você passa no meio de uma. Passa na linha vermelha de Liberty City, sabe? Aí você se ferra, cara. E o legal é que aquele negócio bem, corra que a polícia vem aí, né? Um para na frente do outro, assim, 10 centímetros de distância, com pistola, um atirando no outro, assim. Psh, psh, psh, psh, psh. Até que um deles cai e morre, né? Ele sai correndo. E o outro sai correndo com tudo. Sei lá. É, um outro jogo, né? Exatamente o cenário do GTA 3 rendeu o GTA Liberty City Stories. Que você começa, eu não cheguei a terminar o jogo, meu irmão, mas você começa trabalhando para um cara da máfia italiana, né? E uma das coisas legais que eu lembro do Liberty City Stories é que você finalmente podia andar de moto no GTA 3. Então, isso era bacana. Mas aí conta mais pra gente aí do Liberty City Stories, que eu lembro que acho que você terminou. Ah, então, com certeza, cara. O único GTA que eu não fiz 100% foi no San Andreas, porque ele é uma bosta, mas a gente entra nesse detalhe. San Andreas é o melhor. Então, o Liberty City Stories, é até um fato legal que no GTA 3 você faz algumas missões por um cara chamado Tony Cipriani. Só que o legal é que você nunca vê ele. É sempre, você ouve a mãe dele te dar a missão, e a mãe dele sempre fala, mafioso era o pai dele, esse moleque não é de nada, e não sei o quê, não sei o quê. No Liberty City Stories, você joga como Tony Cipriani, que ainda não foi visto, você tenta ali ajudar, ele faz parte da máfia Leone, né? Você tenta expulsar as outras máfias da cidade, que se não me engano é a Sindaco e uma outra que eu não lembro o nome. Nossa, eu achei que esse negócio do Cipriani aí era tipo o Norman Bates do Psicose. Tipo, não, ele era a própria mãe e tava falando pra você e a mãe assassina, aquela coisa bizarra. Cara, e assim, alguns fatos engraçados desse jogo é que a mãe dele pega muito no pé dele e tem uma hora que até irrita, que ela não quer você mais como filho, ela contrata matador pra te matar, cara. É matador pra te fazer carinho, não vai ser, né? Mas ela contrata os matadores, aí direto, às vezes você acaba a munição, tá com pouca. Com pouco sangue, aí de repente já vem um aviso assim, ó, tem um matador atrás de você e não sei o quê, mas você já tem que se preparar pra batalha de novo, porque sempre vem um carro com dois, três. E, cara, era muito foda, cara, muito foda. A sua própria mãe mandando os caras te matar, velho. É só coisa de GTA mesmo. É só coisa GTA. Ô, João, você chegou a jogar o Liberty City Stories ou não teve contato? Não, cara, não tive. Não dos teve portáteis? Não tenho portáteis. Não tenho portáteis. É, mas o Liberty City Stories fez sucesso e saiu pra Play 2 depois. É, ele saiu pra Play 2, isso que eu tô lembrando. Tanto ele quanto o Vice City Stories, né? Ambos saíram pra PlayStation 2. Cara, mas eu tenho uma história curiosa com esse Liberty City. Eu tinha jogado... Pô, praticamente todos os GTA, assim, não joguei muito o primeiro. Aí, pô, tinha jogado San Andreas, não tinha mais nada pra jogar, tava um frenesinho maluco ainda de GTA. Aí eu fiquei sabendo que ia sair esse Liberty City Stories. mas na época eu não tinha PSP, né? Aí eu pensei, na época eu não tinha internet ADSL, eu tinha internet discada ainda. Aí eu, puta, mano, que merda, eu quero jogar essa porra. Aí eu pensei, pô, vou baixar, entendeu? 1.2 GB aqui na minha internet discada e esperar o emulador sair. Mas, ó, João, falando assim, puta, que merda, eu quero jogar essa porra. Você já tava no espírito GTA não, de jogar. Não, é isso que eu ia falar agora, ele, porra, mano, porra, preciso jogar essa porra. Não sei o que. Eu falei, meu, você tá no clima GTA, velho. É isso aí, mano. GTA. Essa porra desse GTA, eu vou jogar essa merda. Já tá jogando, cara. Aí, pô, aí eu baixei, fiquei, sei lá, 2 semanas baixando, né, tá de escada. E nunca saiu a merda do emulador, eu comprei o PSP. E é isso aí, cara. 1 GB baixado na internet discada. Toma essa aí. Isso foi guerreiro. Isso foi muito guerreiro. E com o sucesso de GTA 3, a Rockstar lançou o que, na minha opinião, eu acho melhor GTA. Porque se passa na década de 80, não sei, isso e é mais praieiro do que os outros. É numa cidade que é cópia de Miami, né? É, GTA Vice City. Esse GTA eu devo ter terminado umas 10 vezes, assim. Perco a conta de quanto também eu passei raiva naquela missãozinha do helicóptero ao controle remoto. Acho que cara, eu parei nessa fase e nunca mais joguei o Vice City por causa dessa maldita dessa fase que eu não conseguia passar. Eu aprendi a passar ela bem, cara. Nossa, das outras vezes já passava ela assim, rápido. Rápido. Não sei se eu quero ver. Nossa, tem vontade de jogar de novo, só de falar aqui agora. Então, GTA Vice City, cara, foi uma evolução tremenda do GTA 3. É óbvio que não foi tão, um salto tão gigantesco quanto o 2x3, mas enfim. Me tornei um grande fã do jogo por conta de que eu já era muito fã do Scarface, aquele filme do Al Pacino. E os caras reproduziram perfeitamente, cara, aquela área ali de Miami, né, praias e... Pô, cara, você vê as roupas ali, os trejeitos do Tommy Vercetti, né, batem muito com o Tony Montana do Scarface. E, pelo fato de ter motos também, né, que muda completamente o gameplay ali, não fica aqueles carros durões que eram no GTA 3. Paulo, você também jogou GTA Vice City? Joguei, não terminei, mas eu joguei. Você parou na missão do helicóptero também? Não, eu não lembro onde que eu parei, cara. O nome daquela missão é Demolition Man, se eu não me engano. Era, cara. Isso, aquele helicóptero desgraçado, mano. Cara, eu lembro de tão pouco detalhe que eu lembro que essa missão era do Avery Carrington. E ele chegava pro Tommy e falava: ah, então, eu preciso dos seus serviços. O Tommy, né? Mas eu não sou muito bom em construir coisas. Aí o Carrington vira pra ele: não, eu tô mais interessado nas suas outras qualidades. É, porque ele era da área de, justamente de construção imobiliária, esse tipo de coisa. Então, era sensacional essa missão. Sensacional, eu lembro. Dela sendo passada, e era bem perto do local. Onde você ia destruir. Prédio da frente ia se terminar de ser construído primeiro que o dele. Nossa. Aí ele era por isso que ele queria derrubar. Sabotagem total. Sabotagem total. GTA. O GTA Vice City, não sei, as coisas que mais me impressionaram, é lógico, o clima de anos 80, as rádios, são as minhas rádios favoritas de todos os GTAs até hoje. Foi o primeiro GTA. Last night the DJ saved my life. Quem não lembra? Puta, cara, essa música foi a trilha sonora quando eu joguei, cara. Eu lembro que eu podia estar fazendo o que fosse, cara. Começava a tocar Raining Blood, velho, o carro ia pra calçada, automático. Não, outra coisa espetacular. No começo, logo que você deixava o advogado de volta no hotel, que você voltava pro carro, tava tocando Michael Jackson também. Esse advogado, eu não sei se vocês sabem, mas ele é baseado num advogado interpretado pelo Sean Penn num filme chamado Carlitos Way. Sim, que com é certeza. O Al Pacino. Eu esqueci o nome do filme em português. Ken Rosenberg, o nome do advogado. Isso. Eu esqueci o nome em português do filme. Mas no filme, ele era aquele cara que parecia um judeu, né? Ele tinha aquele cabelo específico, né? Aquele narigão e tal. Eles queriam fazer o estereótipo do judeu ali, né? No filme. E aí ele tinha um cabelão todo pra cima, assim, parecia um louco. E ele era um drogado que ele só fazia merda, cara. E ele ficava falando rápido, assim, né? Porque ele tava muito louco de coca toda hora. E no jogo eles conseguiram representar esse cara igualzinho, cara. Toda vez que você chegava lá pra falar com ele, ele tava acelerado e ele falava: Aninha, preciso que você faça isso pra mim. Aí ele ficava fazendo assim. Cara, eu achei tão. Quando eu vi o filme Carlitos Way, mano, eu assisti o filme depois que eu joguei o jogo. Então eu sempre, toda vez que eu assisto esse filme, me lembra o jogo e não o contrário. Tipo, quem assistiu o filme antes, provavelmente via o jogo e lembrava do filme. Eu, toda vez que vejo o filme, eu lembro da porra do Vice City, cara. Porque eles fizeram tão legal o personagem, foi um dos melhores personagens pra mim de jogo, assim, um dos mais carismáticos, legais, apesar de ele ser um advogado muito louco de coca, assim, é esse advogado aí que a gente... Mas é bem feito, né? Eu acho que é isso que cativa, né? Independente da personalidade dele ali no jogo, é quando ele consegue efetivamente passar aquilo. E o Rockstar, desde praticamente todos os GTAs, eles são baseados, tem raízes fortes em filme, e a Rockstar não esconde, cara, ela gosta de deixar isso transparecer, e eu acho que até aumenta a sua cultura fora do jogo também. Não, é fora de série isso, e só lembrando também, dessa parte, tem vários personagens assim que eu acho muito bom, a turma que você junta pra fazer a missão do roubo a banco, do Malibu Club lá, o The Job. Eu acho sensacional, acho a mais carismática de todos os GTAs até agora. Mesmo, não que os outros sejam ruins daí pra frente, só excelentes jogos. Mas é uma das missões que eu mais curti fazer, foi aquela lá. Tanto que eu lembro que quando eu joguei aquela missão, é a missão que você mais ganha grana no jogo. Eu lembro que eu morri umas 3 vezes. Aí na quarta vez eu falei, não, peraí. Aí eu, fora da missão, fui em volta do banco, fui fazer um levantamento, estudar o cenário para ver como eu conseguiria fazer. Isso, é o Banco Grande Corrupto. Pra ver como eu conseguiria fazer a missão, a fuga de uma forma melhor. Mas, tipo assim, eu nunca tinha chegado àquele ponto de planejar num videogame, de ir lá, olhar em volta. Foi muito realista aquilo ali. Escolher a melhor rota, né? Escolher a melhor rota, estudar a melhor rota para fazer a missão. E aí, nessa vez, eu passei. A missão, na quarta vez que eu fiz a missão, eu passei. Então E eu acho que também outra coisa do Vice City, o tamanho da cidade. Ele não é tão grande quanto o Liberty City. O tamanho dela, eu acho que é o tamanho ideal para você também ter uma curva de aprendizado razoável com a cidade. Não sei se vocês sentem isso, quem jogou bastante o jogo, o Homem Mal. O cientista, eu sei que não passou da missão do helicóptero, mas deve ter dado várias voltas na cidade. Não, eu joguei bastante, independente da missão do helicóptero, que ela era um pouquinho para frente, então até lá, mas eu joguei o jogo também fora de missões principais, né? E assim, pô, eu gostei bastante do feeling por ser anos 80, e aquela coisa assim, tipo os carros, toda a ambientação era anos 80. Então tudo meio que te lembrava essa década. E isso foi bem legal. Eu também acho que é um dos melhores soundtracks de todos. Tipo, tem as melhores músicas, assim. Era muito legal. Eu gostei bastante também das músicas do San Andreas, que eu, na minha opinião pessoal, achei melhor, mas por gosto pessoal de música, entendeu? Mas meu, anos 80, o carisma é imenso. Então, nossa, eu achava muito legal ficar escutando as músicas também. Mas só o feeling de anos 80 era legal. Os clubes, tipo, a arquitetura dos prédios, toda aquela coisa, né? As roupas das pessoas, cara. Aqueles terninhos de traficante mafioso, tá ligado? Aquele terninho branco com a camisa azul dentro. Aquelas coisas meio bizarras, era muito legal. Então eu curti bastante o Vice City também. Legal fora que foi o primeiro GTA a ter toda uma trilha sonora de música licenciada. Que os outros não tinham. No GTA 3, só tinha uma rádio de música licenciada, que era a Flash FM, que tocava todas as músicas da trilha sonora do Scarface. Ah, eu não sabia disso. É legal, cara. Pô, aí é bom pro João, que é o viciadão no Scarface aí, João, então. Tá vendo? Fazer. As musiquinhas até retornam, mas... É muito legal. Mas o que você achou do tamanho da cidade? Você achou que é o ideal? Você preferia maior? Cara, eu achei perfeito. Eu achei perfeito, cara. A cidade, ela ser dividida em duas só. Não que... Tudo bem, não que... É que pra época também, né? Que acho complicava. Eu cheguei... Eu joguei todo no PC. Às vezes que eu fui jogar no Play 2, eu ficava muito, muito nervoso, cara. Porque, tipo, o mapa daquele tamanho já não carregava direito. Uhum. Então, eu joguei bastante no PC também. Mas eu acho que o Liberty City era bem maior que Vice City, eu acho. Mas tem a hora que você começa a se perder, que não é tão... Não que você não vai se perder em Vice City. Até você acostumar com a cidade, você se perde um pouco. Mas a curva de aprendizado para isso, ela é mais acentuada. Então eu acho isso mais interessante. João, você que jogou bastante o Vice City também, você sentiu isso também ou foi indiferente para você? Ah, pra mim, vou falar a verdade, cara. Não achei pequeno, não achei grande, achei um tamanho ok, também razoável. Acertaram, entendeu? Acertaram. Legal. Acertaram. Palos? Então, cara, eu acho que Liberty City, no San Andreas, a cidade é muito grande. Eu gosto mais das cidades um pouquinho menores mesmo. Uhum. Até pra ficar mais... Tipo, pra um computador, pra ficar mais leve e também pra, ficar aquele climazinho... Cidadezinha do interior. Cidadezinha do interior. Você conhece todo mundo. Ai, meu Deus. Você lembra da planta que tinha o Love Fist? Love Fist, cara, meu. Cara, da missão do carro na chuva, de desarmar a bomba, o cara, um fã doente, queria matar eles. Pra mim, aquela banda era esculacho do Guns N' Roses. Alguém, eu não sei se existe uma outra referência aí. Mas eu rachava o bico com aquilo ali. Acho que eles estavam esculachando grandão, assim. Não sei se tem alguma outra referência, o Homem Mal que manja não, mais. Com certeza, cara. Eu acho que, era um catadão, assim, das bandas de rock da época ali, mas eu acho que eles, mesmo Guns N' Roses não sendo exatamente daquela época, véio, eu acho... Ou bandas de metal farofa, né? É, então. Mas eu acho que os personagens... Metal farofa, né? Tanto que tem um que é escocês, acho que é meio tirando sarro, assim, de outras bandas e tal. Mas acho que o modelo dos personagens é o Guns N' Roses inteiro, cara. É, então. Cara, não é possível, cara. Eu bati o olho, assim, a identificação foi direta naquilo. Nossa, foi muito engraçado. E a missão deles de você desarmar a bomba, o diálogo deles eu não lembro com detalhes agora. Mas lembro que eu ri muito no diálogo deles dentro do carro, a gente tentando desarmar a bomba. Quer dizer, eles tentando desarmar a bomba. E você correndo, né? Porque se o carro baixasse de tal velocidade, era meio que velocidade máxima. E na chuva, né? A limusine ruim de manobrar. E você tendo que... Foram muitas missões boas naquele jogo. Muitas, muitas missões. E tanto que rendeu, esse também rendeu uma outra expansão também no PSP e que saiu também para PlayStation 2, o GTA Vice City Stories. Que esse, ele não tinha uma imitação do Guns N' Roses, mas tinha o próprio Phil Collins vindo fazer show na cidade. Mas, cara, eu acho que, antes da gente terminar, assim, qualquer coisa sobre Vice City, a gente falou um pouquinho dos personagens, mas... Ou é uma das pérolas é o trabalho de voz do Vice City, cara. Ah, sim, sim. Meu, não, a gente não pode deixar de falar, cara. Meu, Ray Liotta, Burt Reynolds, Danny Trejo, Gary Busey. Meu, os caras fizeram uma seleção de não de estrela, vai. Não dizer que artista que tava bombando na época. Mas eu acho que eles escolheram tão bem para cada um fazer a voz do personagem. É exatamente isso que eu ia dizer. Eles conseguiram trazer atores que deram a alma pros personagens. Que parece que nasceram para fazer aqueles personagens. Quem fez a voz do Rosenberg lá? Rosenberg foi o William Fichtner. Aquele cara. Ah, eu achei que tinha sido o Champagne mesmo, cara. Não. Puta. É aquele cara meio carequinha, velho. Tô tentando lembrar um filme que ele faz, mas tá difícil. Não, ficou muito bom. Ficou muito bom. O próprio o Tommy Vercetti, eu acho, não sei vocês, mas é o meu personagem preferido de GTA. Todos os GTAs que eu joguei, é o personagem que eu mais gosto. Uma coisa, hoje, o Tommy Vercetti. Oh. E uma coisa que, se eu pegar hoje pra jogar GTA Vice City, o mínimo que eu vou ir sem parar é até conquistar a mansão do Dias. Pode crer, cara. Toda vez que eu comecei a rejogar ele. Era o ponto que eu parava, quando eu conquistava a mansão do Dias. Mas aí já era um bom tempinho de jogo, né? Mas todos os meus gameplays, assim, a primeira vez que eu parei depois de ter começado foi quando conquistei a mansão dele. E era bastante. É muito bom o jogo até aquela parte, o resto também. Mas não sei o que tem, aquele ponto ali, aquele começo eu acho espetacular. Eu joguei tão pouco GTA Vice City, que é uma coisa que a gente comentou antes, que o GTA Vice City... Ele pegou umas coisas que dava dos outros, que era pra você criar uma pastinha na versão de PC chamada MP3 e adicionava uma rádio a mais que você tocava suas músicas. Sim, eu criei, mas curioso, eu não ouvia muito minha rádio. De tão boas que as rádios. Pior que é, você cria. Assim, o legal que eu, às vezes, tipo, não tinha nada a fazer, eu queria escutar música. Aí, o que, que eu fazia? Em vez de eu abrir um Windows Media Player, um Inamp com as minhas músicas, nada, eu criava um atalho na pastinha e ficava andando na cidade, jogando GTA. Jogando GTA e ouvindo as músicas. É, eu também fiz isso. Também fiz muito isso. Mas eu fui trollado pela Rockstar. Elas fizeram rádios tão boas que eu não conseguia fazer uma mais legal. Mas tem vários arquivos pra escolher na minha máquina. Fui extremamente trollado. Eu lembro na época até, no fórum que eu participava, que era o Fórum UOL, eu não vi ninguém falar depois, mas eu tinha o recorde de 1 minuto e 44 segundos empinando na Sanches. Ah, eu lembro. Você empinava lá do barco até o bar dos motoqueiros, lá da outra ponta. Até lá dentro da Munition. Meu, foi o recorde que acho que eu tenho até hoje, cara. Eu tenho até screenshot pra provar. Yes. Yes. Na época, nem achievement, nem troféu dava, hein? Só conquista vale pra provar alguma coisa, hein? Ah, mas eu tenho. Não, mas ele tem um screenshot. Não prova. Eu tenho o screenshot e tenho ainda a página de stats que gerava no PC, comprovando que eu fiz 100% no GTA. Vice City, tá tudo feito. Ah, sei não, hein? Se não apareceu uma mensagenzinha ali, sei lá. Eu confio mais nesses stats do que nas conquistas, mas tudo bem, as conquistas. Já tem gente que burla de monte aí as conquistas. Mas tô falando, a cidade fez tanto sucesso, assim como Liberty City, Vice City fez tanto sucesso que teve um episódiozinho a mais que foi lançado para portátil e para PlayStation 2, que é o Vice City Stories, que se passa antes do Vice City, né, Mimão? Se eu não tô enganado. Dois anos antes do Vice City. Dois anos antes. Isso. E é o irmão do Lance, o cara que fica grudado em você o jogo inteiro que te ferra no final. É, o legal e o esquisito, que assim. No começo do GTA Vice City, como começa o GTA Vice City pra quem não jogou? Tommy Vercieri saiu da cadeia, o pessoal da máfia não quer ele andando pelas ruas porque vai queimar o filme, manda ele iniciar um novo negócio em Vice City. Quando ele chega em Vice City, ele vai comprar uma droga de uns colombianos que desce do helicóptero lá com a droga, um cara, e esse Lance Vance, que participa bastante com você dentro do Vice City. No Vice City Stories, você joga com esse cara do helicóptero, irmão do Lance Evans. Esse cara, ele morre nos primeiros 10 segundos de Vice City, mas é o cara que você joga em Vice City Stories. É legal que eles têm essas conexões, né? Tipo, de narrativa, assim. É, são esses sub-histórias, assim, mas que são personagens que você não teve a oportunidade de conhecer melhor, né? E aí você começa a conhecer eles melhor nesses DLCs aí, né? Que de DLC não tem nada. Mas uma coisa que eu achei mais bacana do Vice City Stories foi o fato do Phil Collins vir fazer um show na cidade e você fazer escolta, assim, tipo, um cara do mundo real existindo no videogame, numa história fictícia. Então, ele sendo ele mesmo, isso eu achei muito bacana. E o show do Phil Collins é uma coisa que você conquista, né, no jogo. Phil Collins, anos 80, Phil Collins era rei, né? Foi nos anos 80. Mas, cara, eu lembro que era $40 mil que você tinha que pagar pra ver o show. Que você podia ver o show a hora que você quisesse. Mas, cara, eu lembro que é muito animal, é muito bem feito ele cantando aquela In the Air Tonight. Isso. Cara, é muito louco. Eu mostrei já o videozinho dele cantando isso, o mocap que fizeram, assim, pra outros amigos, né, que não são tanto do universo do videogames, eles acham espetacular, assim, porque ele vem caminhando lá de trás do palco, cantando, senta na bateria, começa a usar a bateria, é show de bola mesmo, assim, pro recurso ainda, né, a gente ainda não tava nessa geração que a gente vive hoje, foi show de bola. Eu só não gostei o preço que foi pago. Porque uma das coisas bem legais de Vice City que tinha era a corrida. Você tinha as terças-feiras eram corridas de demolição, as quintas-feiras eram corrida de estilo NASCAR, oval, e no sábado era não era corrida de motocross, mas era um campo de desafio de motocross. Nesse mesmo lugar. E eles tiraram tudo isso só pra pôr o show do Phil Collins. Uhum. Acho que o preço que foi pago... Preço foi técnico, né, de conteúdo. Mas, cara, foi fantástico. Show de bola. Acho. Ainda bem que foi fantástico, né? Porque pelo menos eles trocaram por algo que ficou impressionante. Apesar de não tinha muito público, você era a única pessoa que estava lá, era o show fechado para você. Se você não tivesse, não tinha público. Seria engraçado. O João, você chegou a jogar também o Vice City Stories? Não, bem pouco. Joguei esse também só. Não, mas aí você já não tinha linha de escada nessa época. Não. Eu já tinha o PSP, graças a Deus. Tá legal. E o Palos também jogou Vice City Stories ou não? Também não. Só pra complementar, Vice City Stories tinha um negócio bem legal. Que o problema básico de todo GTA é você ganhar dinheiro e não ter onde enfiar. Aliás, tem onde enfiar? Tem, mas esse horário. Então, não você, não tinha onde gastar o dinheiro. E no. Você, por exemplo, no, a partir do. Vice City, você podia comprar propriedades que elas Sim. te rendia mais dinheiro, mas depois que você comprasse tudo, acabava aquilo. E no Vice City Stories, você podia, você tomava o lugar das gangues, tipo, cada gangue tinha lá um prédiozinho e tal, e ali você poderia construir o que você quisesse, podia ser um puteiro, podia ser um galpão que você aluga para sequestro. Coisas do universo GTA. Então. E o legal é que você podia investir mais dinheiro para aquilo crescer, fazer upgrade, contratar mais seguranças. E conforme você ia fazendo upgrade, você ia ganhando alguns itens. Isso é bem complexo em relação. Não é a questão de tirar a corrida de carro ali, acho que não foi só por uma questão do show do Phil Collins, não. Teve mais coisas complexas no jogo que levaram ele para frente. Mas aí veio o GTA que eu acredito ser o GTA mais popular de todos. O mais chato também. O melhorzão de todos. Mais jogado da história das locadoras. O mais jogado da história das locadoras. O GTA San Andreas. Que esse GTA San Andreas, ele Nossa. Não trazia uma cidade. É assim mesmo, vê um negão, pronto, se abre. Né? Essa foi boa. Foi comigo, mas eu parabéns. Foi O timing foi perfeito, né? O GTA San Andreas, ele não trazia uma cidade, ele trazia um estado com três cidades. Acho que em matéria de extensão de mapa é o maior GTA de todos até hoje. Quem explorou esse mapa, quem passeou com o negão, cheio de paixão, ticatá, ticatá, ticatá, foi ele, setista. Vai ser o primeiro que vai falar de GTA San Andreas. E aí, como foi botar o disco de GTA San Andreas e sair jogando? Mano, o negão era foda, mano. O CJ. Cara, ó, assim, então, beleza, vamos por partes. A história básica é que você é um cara que você saiu de Los Santos. Você é o CJ, né? O seu nome. Carl Johnson, você é um negão, né? Por isso que a piada do Homem Mal foi tão engraçada. E você tá voltando pra cidade depois de um ano. Você tá saindo do aeroporto, já vem um... Fala, porque você tá voltando porque sua mãe foi assassinada. Sim. Então e aí, você não voltava. Sim, exatamente. Aí já vem uns policial safado que o nome do policial era principal negão. O Frank Tenpenny, que também era negão. Assim, a ambientação do jogo era começo dos anos 90. Então, e era... 1992. Isso, puta merda, hein? E o bairro era um bairro negro, gueto de Los Santos, que é a representação de Los Angeles. Então é mais ou menos esse mundo mesmo, assim. A maioria das pessoas que você interage imagina aqueles rappers com roupona, aquelas jerseys, aquelas camisetas de time, aqueles Boys in the Hood. Boys in the Hood, isso mesmo. Assistam Boys in the Hood que vocês vão ter uma ideia do que é a ambientação do San Andreas. E você chega lá e vem um policial querendo que você faça coisas pra ele e tal, vem te ameaçando, que é o Frank Tenpenny. A voz dele é o Samuel L. Jackson, que foi uma das melhores representações de personagem que eu vi. Eu ainda acho o advogado do Vice City melhor, mas o Samuel L. Jackson como Tenpenny também mandou muito bem. Que ele não tem muito diálogo extenso, mas ele mandou muito bem nos diálogos que ele fez, né? Eu achei muito legal. Mas essa questão do diálogo extenso também, eu acho que é por causa do universo. É um personagem, digamos assim, que manda um papo mais reto, assim. E até o papel dele, né? Não era muito extenso, assim, no sentido de... Tipo, ele chegava, falava que ele queria ir embora, entendeu? Ele não ficava discutindo com ninguém o Tenpenny. Então, mas eu acho que o Samuel Jackson mandou muito bem. Mas é verdade, isso que você falou. Tipo, até o personagem dele já não contava com muito diálogo mesmo, né? O que eu achei legal do Sandrias é a quantidade de coisa que tem pra fazer e ver, assim. Tipo, tem as três cidades. Não, e tem a melhor missão de qualquer GTA que eu já joguei na vida. Mas também isso é pessoal, né? Qual é a melhor missão? Qual é? Agora revela. A Breaking the Bank é Calígula. Leaf Clover. Não, Breaking the Bank é Calígula. Breaking the Bank é, cara, que você tem que assaltar o cassino. Three Leaf Clover. Completamente, cara. Melhor missão de todos os GTAs. Qual? Three Leaf Clover. Fica quieto, homem mal. Bom, eu tenho história pra contar sobre Three Leaf Clover, esquece a parte. Vamos especificar, João, qual que é a melhor missão? Essa do cassino, cara. Aê, porra, tá vendo? João, Balos, cara, qual que é a melhor missão? Balos. Prefiro não opinar. Homem mal, qual a melhor missão? Three Leaf Clover. Bom, vai ser detalhada num próximo cast. Eu acho a melhor missão The Job, mas no próximo cast de GTA eu tenho uma história interessantíssima pra contar sobre Three Leaf Clover. Mas aí vocês aproveitem aqui o ensejo, né, que a gente acabou fazendo aqui na fala do setista, e falem aí no mural qual a melhor missão de todos os GTAs pra vocês. Isso. Beleza? E aí, setista, vai antes, devolvendo a palavra, a tréplica, a quatréplica, a quintéplica, a sextéplica, setista. Não, então assim, em Los Santos, em todas as cidades, né, tinha uma dinâmica de você dominar território. Então assim, tinha as gangues, né, então cada gangue, o mapa mesmo, ele era pintado com uma transparência. Então você via o mapa, mas você sabia qual região era de qual gangue. Então você tinha que, assim, a cor da sua gangue era verde. Então, assim, todas as pessoas da sua gangue usavam verde, geralmente, né? O seu irmão era o líder da gangue, então você tinha que dominar outras regiões, né? Era uma dinâmica do jogo. Não era algo que era obrigado a fazer. Tipo, tem uma missão que te obriga a fazer isso como tutorial pra você aprender como fazer. Mas se você quiser dominar a cidade inteira com a sua gangue, você domina. Coisa que eu fiz, porque eu gostei bastante do jogo, então é uma coisa que eu quis fazer, mas não é obrigatório. Então, você tem que chegar numa parte da cidade, de uma gangue que é dominada por outra gangue, né, que tem outra cor, e assim, essa parte que tem outra cor, ela geralmente ela é populada com pessoas da gangue dessa cor específica, que é o roxo, né, a sua gangue mais rival lá, aí você chega lá, aí quando você vê um grupinho de gente de outra gangue, você mata esses caras, e aí começa uma guerra, que é um monte de gente da gangue inimiga atacando você. Se você conseguir matar todo mundo, aquela fica sendo a sua região. E o que isso significa é que aquela região fica sendo populada com pessoas da sua gangue. Todas as waves, na realidade, são várias. É um modo horde. São três waves. É um modo horde, exatamente. Então, assim, e tem uma parte no jogo que você começa a recrutar pessoas da gangue pra te ajudar em missões. Acho que são até três pessoas que você consegue recrutar. Três ou quatro, eu não lembro. São três porque é um carro com quatro pessoas. Isso, verdade. Então, aí você recruta essas três pessoas e você vai fazer as suas missões e eles te ajudam, né? Então, isso eu não usei muito essa dinâmica, pra falar a verdade, de recrutar. Tipo, teve algumas missões que eu usei, mas era uma coisa que eu esqueci até que tava no jogo. Mas assim, tem como você jogar basquete no jogo, tem essa dinâmica das gangues, tem. Cada cidade apresenta uma dinâmica diferente pra. Tem a dinâmica de dançar. Uhum. Tem a de dançar em Las Venturas. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer Las Vegas, tive a oportunidade de conhecer Los Angeles, né? Los Angeles eu não conheci tão bem quanto eu conheci Las Vegas. Mas assim, Las Venturas, que é a Las Vegas, né, do jogo, tá muito perfeita. Que, tipo, é um deserto animal, o que traz uma dinâmica diferente também de jogo. deserto, né? E tem aquela uma rua que, tipo, tem todos os cassinos. Você vai entrando nos cassinos, tem as mesas de cada vez mais altas pra você jogar. É, tem essa missão de você roubar o cassino que eu acho muito legal, que você passa por todos os passos da missão. Tipo, você tem que... Eles planejam tudo antes, e assim, se você não fizer a sua parte, fode tudo. Que, tipo, você tem que pegar uma empilhadeira, abrir a porta, aí depois você tem que abrir a porta pro cara entrar não sei aonde, sabe? E a fuga é cinematográfica, assim. Carro forte. É, então, assim, tem muita parte legal. É, e também tem San Fierro, que é São Francisco, né? É, que lá, tipo, todo mundo sabe, São Francisco é a cidade que tem aquele bairro mais voltado para o público homossexual, né? E quando, tem esse bairro também lá. Quando você tá andando de carro, você vê em todos os postes aqueles arco-íris, né? Tipo, aquele negócio do arco-íris, que é, tipo, é o símbolo de que você tá naquela região. Né, naquele bairro. Então, ele é bem característico das três cidades. E, assim, eu tive a oportunidade de conhecer Los Angeles e Las Vegas, e essas duas cidades estão muito bem representadas. É, agora, tirando isso, tem até aquele símbolo de Hollywood lá, sabe? É, mas, né, que você acha... Vinewood. É, exatamente. Eu não lembrava do nome, mas tem a plaquinha. É, e você pula de paraquedas, você rouba avião, você rouba helicóptero. É, tem um jetpack também que... Meu, era muito animal você ir andando com jetpack até Las Venturas, assim. É, mas o mais legal também não é só a representação das três cidades, que eu achei muito legal, mas que tinha uns vilarejos que ficava, tipo, no interior. Aí sim que era o interior mesmo, né? Tem até uma parte do jogo que você é traído e eles te deixam numa cidade de interior, que você tá num trailer e tal, né? Uhum. Meu, aquela parte com o hippie lá, é muito louco aquela parte. Só tem muito não, então, que o hippie é um dos melhores personagens, o nome dele é The Truth, é a verdade o nome dele. Ele aquela é um hippie pop que tem uma dele lá, é muito Mothership. A Mothership é muito legal, cara. E é ele que te leva pra San Fierro, né? Ele meio que te apresenta pra cidade, assim. Então, tem personagens legais, tem uma porrada de coisa pra fazer. Tem um modo multiplayer nele, mas ele é bem limitado, mas tem um modo multiplayer. Tem como você apagar fogo, ser bombeiro apagar fogo. Assim, eu acho que a quantidade de conteúdo é absurda. E a quantidade de representações também, porque ele representa bem os grupos da cidade de Los Santos, representa bem os personagens que você vê em Las Venturas, você vê os bêbados, você vê aquelas velhinhas jogando compulsivamente nos cassinos, aqueles caras na rua meio que te chamando pra ir pra casas de burlesco, tá ligado? Você pode fazer tuning de carro também, uma coisa que não tinha nos outros GTAs. Isso é, assim, pra quem gosta, não é, porque nos outros GTAs, por exemplo, no Vice City, tinham os minigames de corrida. Nesse tem os minigames de corrida, mas também tem aquelas disputas de lowrider, que você pode brincar, você pode gastar grana com carro. Acho que tem o legal do San Andreas. Na verdade, o que mais impressiona pra mim o San Andreas é o tamanho do mapa físico e a quantidade de coisas que dá pra você fazer. É simplesmente você falar assim, olha, é um jogo que se você for cobrir ele e falar assim, eu fiz 100% em San Andreas, você vai ter que passar um ano jogando ele, por mais hardcore player que você for. Não, e tem uns personagens muito legais também, tirando esse The Truth, tem a Catalina, que, meu, ela é uma latina, assim. Nossa, ela é aquela mulher controladora. E o CJ, que é o seu personagem... Ela é ciumentona. E ele é muito bobão, às vezes, assim, o seu personagem. Tipo, ele aceita as coisas muito fácil, eu achei. E eu achei isso uma falha. Ele deveria fazer você, tipo, o seu personagem um pouco mais de garra, assim. E ela gritando em espanhol e xingando. Tipo, e ela com mó ciúmes e tal. E aí, no fim, na missão de corrida, ela fica com um outro cara que tá correndo contra você, que é Homem Mal, por favor, explique. Então, vamos só dar um pouquinho mais de detalhe. Você já não tava mais com ela, ela aparece na corrida. Ela aparece. Ah, é verdade. Ela aparece, verdade. Ela fica, Cid, esse é o meu novo homem, e ele é muito melhor que você. Melhor porque ele não fala, né? Que é o cara do... é o Claude do GTA 3. GTA 3. Inclusive, não, mas essa sacada foi genial. Foi. Inclusive, legal. É ela que trai ou o cara do GTA 3 no início do jogo, e é ela que você não mata, mas deixa pra, pra máfia colombiana matar no final do GTA 3. Isso. E até tem... É, não, então, tirando o The Truth e a Catalina, eu acho que os outros personagens, eles criam uma história interessante, né? Que é... Eu achei uma das histórias mais legais, assim, por ter vários elementos específicos de traição, bem imitando filme mesmo, que te prende, né? Que, tipo, quando você volta, você tá tentando subir sua gangue de novo, ganhando os territórios pra gangue, né? Pra sua gangue ficar forte e tal. E aí, um dos caras principais da gangue faz um negócio que te ferra, né? E aí você recomeça do zero, né? O que isso aconteceu lá no GTA 4 também, teve um ponto desse, né? Teve essa continuação, assim. E aí você tem que recomeçar do zero e ir montando tudo de novo, voltar pra poder se vingar. E é legal que você vai encontrando os motivos do porquê essa pessoa fez isso com você. Os pontos vão se unindo, assim, pra poder montar o esquema completo da história. E eu achei... A história, ela me prendeu até o fim, assim. Ele é bem roteirizado. É muito bem roteirizado. Eu achei... o que eu acho legal em jogos de GTA, especificamente, não só do San Andreas, é que eles... A história pode, às vezes, não funcionar, né? Mas eles tentam enraizar a história no momento que eles... que eles criam o jogo, na ambientação do jogo. Então, é começo dos anos 90, então tem várias referências a esse tempo, e a história, ela traz as necessidades daquele tempo específico. Entendeu? O cara te trai por uma necessidade que tinha na época dos anos 90. Entendeu? Que, assim, se eles fizessem o jogo nos anos 2000, a história não poderia ser a mesma. Entendeu? Os motivos. Porque os motivos eram muito enraizados naquele momento. É a mesma coisa do Vice City, é a mesma coisa do 4 com o Nico. Entendeu? Então, eu acho legal que a Rockstar faz uma pesquisa muito legal de ambientação e do local que eles estão querendo replicar, para poder trazer mais veracidade e mais imersão na história mesmo, né? É um trabalho cultural. Eu digo que isso é um trabalho cultural. É você estudar a cultura da época para poder fazer a sua história. Isso eles não estão atrás só da ambientação, né? Mas eles criam ambientação e desenvolvem uma história a partir do ambiente criado. Sim, isso é verdadeiro para todos os jogos. E eu acho que eles fizeram muito bem no San Andreas. Você endeusou demais o San Andreas já. Endeusou mais a parte da história, né? Endeusou a parte da história. Tem coisas que eu não gosto. Só lembrando mais um detalhe do San Andreas. Não sei se o Palos, o João, eles também jogaram. Eu joguei muito videogame no San Andreas. Vocês jogavam videogame no Sun? Ah, os minigames de sinuca, esses anos? Videogame mesmo. Ou seja, na casa o flipper, né? Tinha fliperama. O Sun Andreas, nesse aspecto, tinha tanta coisa pra fazer que dava até pra você jogar videogame no videogame. Mas o Vice City já tinha. Não tinha, eu sei, mas o Sun Andreas tinha na sua casa, cara. É verdade. Eu andava de bicicleta no Sun Andreas. Você andava de bicicleta? Eu ficava andando de bicicleta. Tinha musculação. Quem lembra da musculação? Quanto mais você comia, mais você ficava gordo. Você tinha que ir lá e fazer minigame de musculação pra ficar mais forte, ganhar mais sex appeal. Tem o... Caralho, sex appeal, é verdade. Tem muita coisa, cara. Tem esse lance meio RPG, né, cara? Tipo, você então. Meio que moldar o personagem e tal. Cara, mas é um monte de lance completamente ridículo. É isso que eu ia falar pro Homem Mal. E também é o lado que eu não gostei do San Andreas. Esse tipo de esse lado RPG, eu acho que isso não é muito no universo de GTA. Cabe. Não caiu muito bem. É o que eu não gostei do jogo. Mas fala aí, Homem Mal, que eu acho que os meus motivos são os mesmos que os seus. Eu acho que eles já endeusaram muito, já chega. Agora vamos falar dos podres, né? Meu filho já tá derramando San Andreas e San Andreas. Deixa eu falar só mais uma coisa boa, então. Então vai. Vai lá, João. Melhor personagem de San Andreas é o Old Luke, né? Só isso. Ele é por quê? Não, mas fala por quê, pô. Por que você acha? Eu prefiro o Mad Dog. Cara, um rapper drogado, cara, que só pede pra você fazer... Só que mete furada, cara. O cara é muito bom, bicho. É mesmo, é verdade. Eu quero falar uma coisa mal do San Andreas. Puta, começou. Ele dava muito lag no meu PS2. Era ridículo. PS2 terrível. Não, mas é porque o jogo exigia muito. O PS2 lia feito um louco com aquele jogo. Eu joguei ele só no PS2, cara. Eu também tive problema com lag. Foi embaçado. Ele é um jogo que exigia o osso do console. Acho que os motivos que você não gosta são os mesmos que eu não gostei. Tinha um lado que eu gostei do jogo e teve um lado diferente do Vice City, que eu gostei de tudo. O San Andreas teve coisas que eu não gostei, mas vai lá. Cara, eu acho que assim, o problema do San Andreas foi que a Rockstar, ela tinha muita coisa nova. Ela quis enfiar muita coisa no jogo. E tinha coisas que ela falou, isso é bem legal. Ela fez o erro, ela teve o erro de colocar obrigatório. Por exemplo, igual o cientista falou, fiquei parado na missão do helicóptero no Vice City. Beleza. No San Andreas tem a missão que você tem que tirar o brevet para poder prosseguir no jogo. E cara, eu acho essa missão 15 vezes pior do que a do helicóptero. Então, mas cara, eu acho que essa missão não tem nenhum espírito de GTA. Não, e detalhe... Você não tem que tirar brevet em GTA. Você vai lá e rouba o avião, cara. Mas tem esse detalhe, sem contar que tudo isso é para uma missão só. Você tem que fazer, sei lá, velho. Eu tentei umas 10 vezes passar dessa pra jogar uma missão e depois nunca mais entrar no avião de novo. E eu achei ridículo. Muita coisa. Eu acho que uma coisa que fantástica do Vice City, que era a simplicidade. Exatamente. Você chegou, sentou no carro, foi embora, tinha lá o avião, o helicóptero lá, o Apache, você matava meio soldados, pegava o helicóptero, saía destruindo a cidade. Aí você pegava o San Andreas, tinha um avião, você tinha que alinhar conforme a linha de pouso, abrir trem de pouso, cara... Simplesmente pular e morrer. É ridículo. Cara, não cabe na série. Eu acho que não cabe no espírito de GTA também. Isso. E não só essa parte de você ter que fazer musculação, ter que fazer isso, ter que fazer aquilo. Eu ter que fazer... Isso a musculação não é obrigatória. Não é obrigatória, cara, mas Se você usa comida como item de health, você precisa fazer musculação. Porque seu personagem corre menos. Exatamente. Seu personagem não tem tanta mobilidade. Você vai ser penalizado no seu gameplay. Penalizado, entende? Na questão de gameplay, os caras, eu acho que perderam um pouco a mão nisso. E aquilo, a história é muito boa, tudo, cara, mas a gente tá falando de jogo de videogame. A gente não tá falando de seriado, a gente não tá falando de livro, a gente não tá falando de filme. Então, eu gosto de jogar videogame por causa de gameplay. Então, acho que é a coisa mais importante do jogo. A história é muito boa em termos, cara. O CJ é o pior personagem. Sim, o CJ, ele não tem bolas. Ele é o mais banana de todos. Teve essa história, assim, ficou muito... Tem missões que você tem que fazer, você tá em uma cidade, tem que ir pra outra e tal, ficou muito ruim. Ficou muito ruim, porque você tá aberto a muita coisa no caminho. Quanto maior o caminho, mais coisa de GTA mesmo, né? Que é mais coisas diferentes podem acontecer daqui até lá. Meu, missão, você tem que levar um carro daqui até lá. Meu, a distância é tão grande, você vai passar por tantos carros, cara, que, meu, com certeza alguém vai bater em você. Ou, no caso do PS2, vai cair um carro na sua cabeça. Acontece bastante isso. Acontece bastante. Mas eu acho aí que o pecado do San Andreas foi isso. Tipo assim, eles fizeram uma história legal, mas eu não acho que tem que ser o foco. E esqueceram um pouco, deixaram um jogo muito complicado. Eu acho que eles esqueceram um pouco do jogo de videogame, gastaram em outras coisas. É lógico, não vou dizer que esqueceram, porque esqueceram se tivesse ausência de conteúdo, mas exageraram, acho que passou do limite. Por isso que eu ainda acho que o Vice City é o meu preferido. Então os caras tiveram um ponto de equilíbrio, que você consegue gostar de tudo. Igual eu tava falando com eu tava conversando com o General Jota no chat, e eu tava falando que se você for olhar de um ponto tecnológico, GTA 4, ele vem direto de Vice City. Tudo que foi adicionado em San Andreas não existe. Sim. Não existe. Não, tiraram. Então, eles voltaram no... voltaram na bala de Off-Key Tony com paraquedas. Mas sabe que eu acho uma coisa curiosa? Eu não sei. Eu acho que muito mais pessoas terminaram no Vice City do que San Andreas. Eu tenho essa impressão. Posso estar errado. Mas é uma coisa, muita gente brincou muito no San Andreas, mas não terminou o jogo. Mas pelo isso não é importante. Do jogo, eu concordo também. Eu acho também, lógico, o importante é que ele vendeu. Ele vendeu mais que o Vice City até. É, É, então, eu tava, igual eu tava falando, sempre tem algum primo de alguém, do vizinho, que fala que viu ou que matou o pé grande, né? É, hilário. Não, isso virou... Acho que vai virar até... Eu não sei se já tem, tem uns vídeos lá no Game Trailers, que é o Pop Fiction, né? Que eles pegam essas lendas aí e eles testam pra ver se a lenda funciona. É, se eles não fizeram ainda, eles têm que fazer, porque a não, Rockstar... Mas já, tem... A Rockstar já negou que tem. Mas a Rockstar inseriu o pé grande, né? Em outro jogo, mas inseriu. No Red Dead. Red Dead. É, no DLC, no Undead Nightmare, tem o pé grande lá. Cara, a Rockstar escuta a gente, velho. É uma coisa fantástica que eu acho na Rockstar, velho. Que beleza. É, se a gente especula alguma coisa, cara, pode ter certeza que no outro jogo tem parecido. Os caras agora vão fazer tá alguma coisa. O ato do chupa-cabra no Red Dead, né? Que tem também. O chupacabra tem no Red Dead. No Undead Nightmare. Tem uns challenges, uns desafios dentro do jogo que os níveis, pra subir um nível você tem que matar 6 chupacabra e o outro nível você tem que matar tipo 10 pé grande. Aí a conquista que você pega, o nome da conquista quando você mata o pé grande é Six Years in the Making. Que é tipo... tipo 6 anos fazendo... Entendeu? Desde o San Andreas, com essa lenda, agora finalmente tem um pé grande num jogo da Rockstar, entendeu? Mas curioso, Chupacabra tem até no Fallout New Vegas. Chupacabra tá ficando famoso, cara. Daqui a pouco vai ter Bilu, né? Vai ser. E fugindo dos ETs, mas tão raro quanto, o Hot Coffee, né, cara? Hot Coffee, que eu acho que foi a maior... Polêmica. Maior polêmica do videogame que eu já vi até hoje. Rockstar. Eu não acho que é cagada, eu não. Eu também não acho que é cagada. Não é cagada, não. Mas são coisas que... É, o jogo sempre foi classificado como mature, né? Se eu não me engano. Então, mas são coisas que... É, a Rockstar, na minha opinião, eles fazem de propósito. Eles querem isso. Eu também acho. Mas pra quem não sabe o que foi o Hot Coffee, homem mal. Vai lá, homem mal. Porque eu... Porque você é o nosso GTA Lolo. Então é o seguinte, no, a partir do San Andreas foi introduzida a mecânica das namoradas, né? Do cara ele ter a namorada, tal, etc. E depois de uma certa afinidade, a namorada chamar e convidar ele pra tomar um café dentro de casa, né? Tomar um café, entendam, né? E... Eles, pra fuder, pra quem não entendeu, fizeram fuder. Ah, e aí? Aí que na versão de PC, GTA sempre foi vítima e foi beneficiado também por mods, né? Principalmente a comunidade do PC. O pessoal já tinha no Vice City um leitor tinha um arquivo WAD no GTA Vice City que continha todas as informações do jogo. E os caras modificavam muito. Quando saiu o San Andreas, não mudou muita coisa. Aí um hacker achou uma seção esquisita dentro do jogo, né? Que tava uma parte do código que tava fechada. Aí ele habilitou essa parte de código e descobriu que as cenas interativas desse momento que a sua namorada chama pra você tomar o café, né? Ou fuder, como diz o setista. Isso, obrigado. E aí era completamente explícito. De o ato sexual. Era completamente explícito, cara. Era muito engraçado. Aí as criancinhas de 14 anos, não é criancinha, mas de 6 anos jogando GTA, achavam, mãe, olha, fiz isso no jogo. Então, mas é aí que... Não rolava, eu sei. Isso tava completamente... Você precisava alterar o código-fonte do jogo. Alterar o código pra conseguir mostrar. O problema é que rapidinho, cara, rapidinho, qualquer banquinha de jogo de Play 2, você já tinha o GTA erótico vendendo, cara. Literalmente, os caras falavam, você falava, tem o GTA San Andreas, você quer o normal ou o erótico? Mas tinha outras coisas também, né, dentro do San Andreas. Por exemplo, esse cara que achou o código, ele, tipo, disse também que tinha outros códigos, né? Por exemplo, tinha código pra skate dentro do San Andreas, que tava desabilitado também. Mas tinha muitas coisas que estavam em beta. Muita ponta solta dentro do código, ou coisas desabilitadas, cara. Que, meu, era um prato cheio pra galera ir lá e mexer. Devia ser mais barato, né? Do que... não vai vingar essa ideia. Só esconder isso aqui. É, e cara, é comum, eu acho que pensando nisso agora, eu acabei lembrando de outras coisas, deve ser coisa da engine mesmo, deve ser tão mais difícil apagar uma coisa. Não, que... é que aí se você apaga aquilo ali, dá problema em outro negócio. É verdade, é. Uma coisa sempre vai afetar a outra, então é melhor esconder. Porque no San Andreas tem uma missão que você vem a Liberty City matar um cara lá no... Eu achava fantástico, cara, GTA é sempre foda. GTA 3 tinha a missão que você tinha que explodir lá, ou botar uma bomba no carro do dono do restaurante, né? No Marco Bistros. Uhum. Eu lembro da placa bem do restaurante. Eat Marco to explode. Isso, cara. Eat to explode, cara. E você bota uma bomba no carro do cara. Então, aí você vai nesse mesmo lugar pra poder matar um cara, né? E esse mesmo hacker, ele desligou os limites que você voava até um certo ponto que o mapa acaba, então o seu avião automaticamente voltava. Ele desligou esses limites e dava pra voar até a parte onde fisicamente existia esse pedaço do mapa de GTA 3. Então por isso que eu acho que é bem mais fácil largar lá, né, nessa engine antiga, do que ou apagar ou tentar fazer de outro jeito. Ah, sim, são mundos muito complexos. Muito complexos. E alguém mais quer falar mal de GTA San Andreas aí? Não, muito foda. Breaking the Bank é caro. Alguém mais quer falar bem de GTA San Andreas aí? Não, só não, uma última coisa. Eu vou falar uma última coisa antes de você. Vai, manda aí. Chupa a PES. Chupa o Win Eleve. Chupa. O jogo mais bem sucedido de PlayStation 2 é San Andreas. Mas sim. Isso eu imaginava que eu acho que é o jogo mais popular. Mais vendeu, que mais teve aparição na mídia, etc, etc, etc. Chupa PES, chupa o Win Eleve, que muita gente tem Play 2 em um jogo só, hein? Tem Play 2 minigame. As suas lendas. Não, peraí. Peraí, eu tenho uma última coisa pra falar do San Andreas. Sim. Rapidinho. Agora é a última coisa mesmo, que não vai dar nada. Não, o Zero. Alguém lembra do Zero, que era um personagem de San Fierro? O cara, ele era o nosso conterrâneo, cara. Ele era o nerd do jogo. Ele era viciado em videogame, em computador, nessas coisas eletrônicas e tal. Até a missão mais chata. Ele tem a missão mais chata, que é a do... É, então, ele tem a missão mais chata do jogo. Mas o personagem, ele é muito bem identificável, eu acho. Então, só outra coisa legal de San Andreas aí, em San Fierro. Só não faça muitas missões pra ele. Porque acho que a terceira ou quarta missão dele é um porre. Cara, mas... Rapidinho, a melhor dica de San Andreas, cara. Procura na internet a cheat de pânico total, que a cidade começa a pegar fogo e todo mundo começa a correr maluco. Caralho, então, eu não sabia cara, disso. Não. Tem, pelo menos no PC tem. Começa a pegar fogo em alguns prédios da cidade, todo mundo começa a correr, e ambulância, polícia pra todo lado. Então, você faz essa cheat, faz a cheat de poder recrutar qualquer pessoa... E faz a cheat de todo mundo andar armado. Meu Deus, o caos. Meu, é vida completa. Você não fica 10, 20 segundos vivo. Porque, tipo, você pega ali todo mundo correndo e carro batendo, pegando fogo, tudo pegando fogo. Você recruta ali 3 pessoas de bazuca. Aí você pega e dá um tirinho em uma pessoa, assim. Aí as pessoas que estão de bazuca começam a atirar também. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Pô, esse mod podia até ter um nome, né, cara? GTA Rio de Janeiro. Oh, sensacional. Mas façam isso. É o melhor jeito de jogar San Andreas. Sigam essa recomendação, façam isso e contem pra gente no mural, porque aí vocês já descobriram que San Andreas, o homem mau, também jogou. Olha o que ele sabe. Beleza? Esse foi o nosso cast de calibre 40 com Cal SW, Smith Wesson, nome de revólver. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. E sobre, eu sei que vocês vão falar, vocês não falaram de GTA Chinatown Wars, vocês não falaram de GTA 4. A gente tá aguardando para outros casts, porque GTA, como a gente já disse aqui durante esse quest, tem muito conteúdo. Então, obrigado por terem ouvido o nosso cast. Aqueles que têm ouvidos, como sempre, a gente não tem aqui, Brian. E até o próximo episódio. Um abraço. cansado do papai? Pai, nem que eu vi essas histórias idiotas de Madame Rocinha. Você está cansado da mamãe? Sim, você não quer sair ou ler um livro? Didgeridoo, o Arcade vem para sua sala sem um velho estranho te convidando para ir ver um cachorrinho na van dele. Nossa, que legal! Com Didgeridoo, você pode jogar videogames como se estivesse no fliperama. Didgeridoo! O Didgeridoo tem três jogos excitantes, incluindo Defensor da Fé, onde você salva os pontos verdes com seu fantástico quadrado vermelho. Paraíso dos Macacos, onde você balança do ponto verde com seu macaquinho que era um quadrado vermelho. Ou o Penetrador, onde você enfiava pontos verdes muito fundo dentro do misterioso quadrado vermelho. Uau! O Degenetron é o realismo do arcade na sua sala. Ele ainda aceita moedas e um homem estranho e suado vem coletar toda sexta-feira. Degenetron! Degenetron combatendo o mal do tédio. Eu nunca mais essa história de novo. Degenetron!